ferreiras, o som das marcantes. Do Magnético Light. Apoio Autoescola Modesto. Na Cidade Nova 6, SM23. Banda AR15. Disparando sucesso.